DJ Admar, iniciar esta emissão com este Já Decidi. Bom, hoje é sexta-feira, já cheira fim de semana, mas uma sexta-feira que está muito fria. Oliveira do Hospital está com 7 graus, a máxima para hoje não vai além dos 13. Já, se ainda não se levantou e se ainda não fez aquela viagem de automóvel até ao trabalho, o espetáculo é bonito porque caiu granizo e está tudo branquinho. Parece até que nevou. Faltam 7 para as 8 horas em que vamos ter as notícias com a Rádio Renascença. É às 8 em ponto. Já sabe, hoje é também o Dia Mundial do Sono. Por isso, toca acordar.